from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could ask for more? At the Copa, Copa, Copa, Copa, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copa, Copa, music and passion were always the fashion at the Copa. Shot, but just two shots. Tivemos Sonia, Listen to Your Heart, Cyndi Lauper, Girl Just Wanna Have Fun, Alanis Morissette, Crazy, Jamiroquai, Space Cowboy. E começamos com Elton John, Rocket Man. Não saia daí. Você está ouvindo Flash House. 6:31. Wilson Rádio, serviço. Calma, você não vai perder o horário. O despertador é apenas para anunciar que sempre é hora de combater a dengue. Esse som marca o começo de mais uma campanha muito importante. Tão importante que várias rádios estão falando sobre isso nesse momento. Sempre é hora de combater a dengue. E essa é uma luta que não se vence sozinho. Mobilize seus vizinhos, fale com sua família, cuide da sua casa. Juntos somos mais fortes que a dengue. Músicas em italiano. Se tu vuoi volare lontano dal mondo, portati dal vento, non chiedermi dove si va. Noi due respirando lo stesso momento, puoi fare l'amore qua e là. Ebraico. Avalech matami ladat, she'at adain iti, ve'biglal ze ani olet. Voltamos a apresentar Flash House. Enjoy the silence.

enjoy the silence. Thank you.

esqueces o passado. Diz to be. It's never enough for me. If that's the way I like it. You taste the melody without a referee. If that's the way that I like it. No commodity. Not even a cup of tea. If that's the way that I like it. Na Rio Sul Rádio. Why? direction. All the skies are blaring. And all the time the heat would get us down. Summertime returning. But there's a place to be by the ocean coast where the sun dips to the sea. Moving. 7:30. Wilson Rádio Serviço. Os músculos nos mantêm vivos. Nos permitem respirar e abrir os olhos. Nos levantam para alcançarmos o que tanto desejamos. E para ajudar. Para ajudar precisamos de um só. Do coração. A APADEF precisa da sua ajuda. Informe-se através do telefone 24-3346-4025 ou através do site apadef.org.br. APADEF, juntos pela força do coração. Boa noite! Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Don't you think you've hurt me enough before? Did it occur to you after you closed the door? You didn't have to call him just to make me feel so small. Or am I wanted just nothing at all? Your tears, they tore my shirt each falling day. You were hiding all the heartbreak, never say. Took the car, the clothes, the dread. Replaced them on your new guy's bed. Crying, am I wanted just nothing at all? I want the sun to shine, to keep me warm when it gets dark. Well, never mind. Never took anything to heart. I should've known right from the start. I should've known right from the start. Cause if it takes your love, oh, then you let it go. Was it too hard for you to let me know? You burn it all away. And the scars that never fade. You broke a part of me. Found a heart that you couldn't break. Do the ones you say you love know it's all fake? You search for what is wrong, and when you find it, you move on. Darling, am I wanted just nothing at all? And the cosmos prays. more champagne. Oh, yeah. Oh, here, kicking in. It's getting heavy and I want Sul Rádio. Your empty hands in mine, and scars, show me all the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Access. Thank you. Cause I'm not sleeping.